555, solo 08, direita, táxi Alfa, Kilo, Paz 3, na minha escuta. Direita, Alfa, Kilo, Paz 3, na minha escuta. 555. Localizador da 1-0, tá 3, 1-7-8, visual. T3-1-7-8, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 9-5. Obrigado, até amanhã. Amanhã. Oi, Salvador, muito boa noite, ó, tá 3-1-7-8, NLSX, tá visual, 3 milhas de... Sim, continua a aproximação, repórter tem checado final, 3-1-7-8. Gente, mais nervoso. Ok, contra enxecado, livre pouso. Venturo 20 graus, 10 nós, 3178. Rebaixado, travado agora, livre pouso, 3178. Controle de Salvador, muito boa noite, Rádio 107. Uno meio, informação, Romeu, cruzando 200 para o 170. Boa noite, Web 57 no meio, acione identificação, prossiga na chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 10014. 2 mil para 1014, o... 178, Solo Sul no 5, direita, táxi via Alfa. E chame antes da Juliette, mantendo enxuto. Gol 1 074, suspeito acionamento na 2. 74 autorizado, chame táxi. Autorizado, meu portão, 074. 78, confio pouso 15, táxi Alfa, chame antes da Juliette. 3, 571 no meio, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Bem, autorizado, vai informar estabilizado. Tá, 3178 autorizado no ingresso à esquerda, vai pra área remota, pátio 1, remoto no 4. Gente, visto o pra remota, pátio 1 é a 14, obrigado, boa noite, pode dar. autorização 6624, centro da Serra, autorização 190, Aracaju. Que passe para todos, 1895, por favor. 290. Autorizado, Aracaju 190, via Golfo 677, decola da 190, curva esquerda, saída Puca, Jama e depois voa Aracaju, aciona 5123, controle 208. Autorizado, 190, via Golfo 677, decola da 190, curva esquerda, Puca, Jama, 5123, 128, autorizado. Deixando para acionar. Para o táxi Gol 10, 74, tem 190 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterno galeão. Táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto. Direita vai para o ponto de espera, 074. Estabilizado no localizador Web 5716. Web 5716, chame Torre Salvador em 198 decimal 95. 295, obrigado, 5716. Solo Salvador, 3605. 3605, chame 1895, por favor. Chamo, senhor. No localizador, abaixado e travado. Ciente 5716, tá autorizado seu pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, web 5716. Salvador, tá 3305. Autorização de tráfego para Recife. Ok, pronto, qual é a pena? Pronto, senhor, prossiga. Autorizado, 330 Recife, via Perusque 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5117, controle frequência 208. Recife 330, Felipe 58, decola do 10, curva direita, pulo Caracaju, Ticuno no 7, 208, controle. 3, 0, 0. Que é curva esquerda, ok? Curva esquerda. Deixa eu pressionar e achei que o rádio está muito baixo. Iremos checar. Salvador, 10, 74.0, da 10, pronto. 174, observe passagem do objeto agora, próximo à cabeceira 10, após ele, ali mantém. Faz a passagem ali, mantém, gol solo 5716 aos 28, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, 6716. 074, livre o pouso, ou livre decolagem, vento 120 graus, 89, 714, 1074. Livre decolagem, voo 1074, fica aberto. 2 Salvador, 3305, solicita pushback de acionamento na ponte 6. Autorizado, já para o táxi. Amarelo. Controle, gol 1074, decolou na 6 costas. 1074, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 na EL, 1074. Mendonça, 3305, estamos no táxi, a bordo 162, autonomia de 3 horas e 31 minutos, alternativa será Natal. Táxi, chame no ponto de feira pronto para decolagem, via Pátio Índia. Pátio Índia, chama pronto, 3305. Salvador, estamos 3305, ponte de feira da 1-0. Autorizado, linha de decolar, vento 120 graus, 1-0, 3305. A linha de decolar da 1-0, 3305. Passando 160 com 1074. 74, chame centro Recife em 1, 25 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 1251, 1-3325, 1074.